Massa, por dar essa oportunidade pra gente. Não é todo dia que a gente sai de São Paulo pra tocar, é meio difícil, porque todo mundo tem outras bandas, outras coisas pra fazer. Aí, quando chamam a gente e dá tudo certo, a gente fica bem contente, de verdade. Valeu. E valeu todo mundo que tá aqui, de verdade. Pessoal do Coletivo Enxame, que deu um apoio pra gente lá em Bauru. Massa também. Valeu por ter vindo. Continuando? A gente vai tocar a próxima música. É a primeira música do nosso disco novo. A gente gravou ano passado. É o segundo álbum da banda. E a gente tem e-mail, endereço, MySpace, Fotolog. Para quem tem internet, é só entrar no Google, escrever o nome da banda, que acha vídeo no YouTube, um monte de besteira aí que a gente faz. Para quem ficar interessado, a gente trouxe algum material da banda, umas camisetas, o primeiro CD, o último. Se quiser, depois está ali com o pessoal ali, que eu não sei o nome. O pessoal do coletivo, massa.